Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 22 de março de 2011. E repetindo literalmente a bula da semana passada, nós temos hoje Geneton Moraes Neto com a gente, ao vivo, até meia-noite. Boa noite. Por onde nós vamos começar hoje? Boa noite a todos. Já que a gente vai tratar de Inglaterra daqui a pouco, nós poderíamos convocar o senhor Jimi Hendrix para abrir os trabalhos executando o hino britânico. Ih, rapaz, começou quente o negócio aqui. Solta! Let's have a welcome for Billy Cox on bass. Mitch Mitchell on drums. And the man with the guitar, Jimi Hendrix. Ronca, ronca. Oi FM. Yeah! Thank you very much for showing up, man. Y'all are really beautiful and out of sight. And thanks for waiting. It has been a long time, hasn't it? That does mean peace, not this. It's so good to be back in England. We'd like to start off with a thing that everybody knows out there. You can join and start singing. Matter of fact, it sounds better if you stand up for your country and your beliefs and start singing. If you don't, fuck it. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Send me home. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Como valeu, né? Que momento, hein, meu amigo? Yuri, boa noite, tudo certo? Boa noite, ouvintes da UFM, boa noite, os fanáticos ronqueiros de plantão. Um prazer ter você mais uma vez na cápsula. Prazer é todo meu, né, Maurício? Um posto praticamente de comando o seu aí, né? É, digamos que um posto privilegiado, ao lado de duas figuras ilustres, nosso querido operador aqui, dialogando grande com toda a rede, ser, né? Grande ao ser, grande beleza, ao ser. Beleza, nosso novo guerreiro. É verdade. E quem não ouviu o programa terça-feira passada, a gente deve informar que Nandão, a lenda do Ronca, a lenda do UFM, nesse exato instante, no Velho Continente. Em Roma. Que isso? É mesmo? Pomodoro. Comendo um macarrãozinho em Roma, sim, né? Sim, sim, sim. Cepala, no ser. Deve estar com Berlusconi lá, fazendo alguma, né, cara? É, com certeza. Situação, conspirações, né? Ítalo-brasilianas. Nandão de férias, estremecendo o Velho Continente, e nós aqui contando com a participação do Yuri, para felicidade geral da nação ronqueira. Tô na área. E aqui é o fundo The Fall, interpretando Victoria, do Kinks, que nós acabamos de ouvir. E toda vez que a gente coloca esse clássico no ar, tem uma razão. E a razão é simples. Nós estamos em março, um mês de aniversário, o quinto ano do Ronca Ronca na UFM. E hoje, dia 22, Yuri, Alcer e Geneton, o programa tem, há 5 anos atrás, exatamente um dia de vida. Ronquinha nasceu no dia 21 de março de 2006. Então, hoje, a gente comemora mesmo o nascimento do Ronca Ronca. Tirando a mamadeira do filhote. Isso, nem mamadeira tinha nesse momento, cara. A boquinha nem abria. Manja, aquele estado completamente dazed and confused. Então esse era o momento do Ronca Ronca hoje, há 5 anos. Então beleza, hoje, hein? Com o Geneton ao vivo e Yuri Alcir, nós celebramos mesmo o nascimento do Ronca Ronca na UFM. E tudo com Victoria, porque é isso. É uma conquista, como eu sempre digo, não é da UFM, muito menos minha. É nossa. É uma conquista da audiência. É por causa da nossa torcida, do outro lado de todas essas conexões, que nós estamos aqui durante esse tempo todo. E para celebrar essa conquista, para celebrar a conquista do compacto em vinil, gravado com Tulipinha, Otinho, Cidadão Instigado e Do Amor, nós vamos, mais adiante, anunciar globalmente como será a comemoração disso tudo. Opa! Dia, local, enfim, e outras surpresas que virão até o dia da efeméride. Já tô ansioso. Ei! Portanto, estamos ao vivo até meia-noite, fazendo esse fuzuê total com a participação do Geneton com a gente. Então, utilize o e-mail roncaronca@oifm.com.br para participar dessa geringonça. E para entrar já no assunto do Geneton, olha só isso aqui, cara. Esse é o disco do Gil, gravado em Londres, que mostramos terça-feira passada. Em cima desse disco nós vamos falar bastante. O Geneton trouxe alguns áudios que estão no documentário dele, que já foi exibido no Canal Brasil, voltará numa reprise e em pouco tempo estará na grande tela. Procede a informação? Procede. Também DVD. e também DVD, como a nossa torcida já perguntou várias vezes aqui. E os trechos que a gente vai ouvir hoje das entrevistas são inéditos. Olha aí. A gente vai, nesse momento, a gente está na Ilha da Edição preparando um capítulo extra desse documentário que vai ser exibido junto com a reprise dos outros capítulos no segundo semestre do Canal Brasil. Então, é muita pressão no turbo, meu amigo. Então, essa música aqui é a Tauma, que tem um guitarrista que seria o Mick Ronson, do David Bowie. E o Gil, depois, através do Ben, o filho dele, do Tondo, disse que não tem guitarra. Olha isso. I'm not the solution. I'm really the product of CD pollution. When I talk, I cannot talk. Woo-hoo. Only gotta sing loud, loud. The crazy pop rock. Ooh. Only gotta sing loud, loud. The crazy pop rock. E segundo o Marcelão, que participou com a gente já em vários programas, mas esteve sobretudo no Taum que a gente recebeu o Verocai, o Marcelão jura que essa guitarra é do Mick Ronson. Desconfio eu que sim, viu? Hein? Desconfio eu que sim. É, exatamente. O Marcelão é professor de guitarra, ensinou a turma do Binário, do Rabotnik, enfim. Quatro gerações de guitarristas no Rio de Janeiro passaram pelas aulas do professor Marcelão. Tá bom, não? Geneton, com o Gil gravado em Londres, vamos aquecer as turbinas exatamente com um assunto que está em todos os botequins, em todas as ratoeiras: a chegada do Barack. A chegada do Barack ao Brasa. E a indagação é essa: como pode um camarada, ao mesmo tempo, chegar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, diante daquele clima ronca-ronca, festivo, total, né? E, ao mesmo tempo, está com o dedinho metralhando a turma do Kadhafi no exato instante? Você, que é um camarada afeito a esse tipo de gente, é possível isso? Não afeito a metralhar ninguém, né? Mas... Não, ao tipo de gente, ao tipo de gente. Eu sei, eu tô brincando. Não, é engraçado, eu tô de férias, na verdade. Domingo, por coincidência, eu fui almoçar ali perto na Cinelândia e vi aquele aparato todo que estava armado para proteger a chegada do presidente dos Estados Unidos, né? Foi literalmente o que se chama de operação de guerra. E havia era até um cenário curioso para quem fosse fazer uma crônica de costumes ali, porque você via manifestantes gritando palavras de ordem de 1900, da década de 60, né? Tinha um grupo lá gritando Fidel, Che, em Cuba, é pra valer, aquele coro, uma coisa que parecia meio anacrônica ali na... Mas às vezes é curioso ver essa rebeldia meio fora de época também, né? E gritando ali contra a presença de Obama e outras pessoas imaginando que Obama veio roubar o pré-sal brasileiro. Havia um grupo lá protestando contra isso. Na verdade, porque em política, nessas relações internacionais, não há inocentes, há interesses, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos querem se libertar da dependência do petróleo do Oriente Médio. E o Brasil, isso pode ser uma chance histórica do Brasil de fazer um grande negócio com os Estados Unidos. Então não é à toa que os Estados Unidos já estão interessados nesse petróleo brasileiro, por antecipação, que é uma maneira de se libertarem um pouco dessa dependência. Mas você perguntou, eu acho que isso faz parte do ritual do poder, né? Você encontra outros exemplos, por exemplo, guardadas as devidas proporções. Um presidente brasileiro, Jânio Quadros, foi ver uma solenidade, um desfile lá do Dia do Soldado, como se não tivesse acontecendo rigorosamente nada, e horas depois renunciou à presidência da República. Uma coisa que pegou de surpresa, talvez até a mulher dele, que não imaginasse que ele fosse renunciar. Então, essa com certeza. Eu acho que faz parte isso aí do... E você estava comentando, desculpe, a história de como repercutiu fora a história, o fato do Obama, nesse exato instante... ter vindo a Cidade Maravilhosa. É, houve críticas lá nos Estados Unidos, na imprensa americana, né? Inclusive a Fox News, que é tida assim como... é anti-Obama totalmente, até uma rede de televisão que assume a posição assim de direita. E eles até ridicularizaram um pouco. É aquela imagem caricata do Brasil, né? Então... aqueles locutores estavam na bancada e alguém disse: olha, eu estava vendo uma operação militar, os Estados Unidos estão envolvidos em uma operação militar na Líbia, onde é que o Obama, para onde foi? Aí apareceu um gaiato dizendo: ah, foi pro Rio de Janeiro, de férias, começaram a tocar Aquarela do Brasil lá. Aquela coisa meio um pouco ridicularizando, como se não houvesse nada de importante a tratar aqui. É claro que havia. Agora, o fato de Obama ter autorizado a operação militar na Líbia realmente foi uma coisa surpreendente e inesperada, entre outras coisas, porque a visita já estava prevista, né, ao Brasil. Olha só, por falar em Brasil, gente de bem longe acaba de mandar uma mensagem especial para você. O Wagner, que trabalhou com você na TV Globo e que mora em Auckland, na Nova Zelândia, já está devidamente sintonizado. Um abraço para ele. Outra cidade que toda terça-feira está com a gente, Teresópolis. O André, que terça-feira passada estava com altas cipitucas ingresias através do fluxo via internet, diz que está tudo uma maravilha. Opa, amigo. Resolvemos. É, isso aí, está uma manteiga, a coisa está uma manteiga. Vamos comemorar, né? É, estamos, né? The Lost Mushroom. Ronca, ronca. I get inside the secret room of an unthankful house, in which I feel the grace, in which I get to be the space. Outra cidade sempre conectada com Ronca Ronca, Belo Horizonte, o Alexandre de lá, de BH, também subindo pelas paredes com o Mulato Astaque, que abriu o programa de hoje. Yuri, uma notícia muito bacana dos últimos dias, passada pelo próprio Nile Rodgers, ultra mega guitarrista do Chic, conseguiu se livrar dessa desgraça, dessa doença que virou meio que uma gripe. Claro. No planetinho, o tal do câncer. Sofreu durante anos com a trozoba e se livrou. Está curado. Nile Rodgers, essa lenda da guitarra, está curado. Então vamos celebrar junto a um amigo nosso. E onde? Nesse dia. Vai, vai. Solta, solta o riff. E nesse disco, além do Nile Rodgers na guitarra, existe a presença de um outro ultra mega guitarrista. A gente fala, passa a bula depois, mas para a felicidade geral da nação, Nile Rodgers está de volta. Opa! Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Destination. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Cruzei com o Lúcio Maia lá no Sesc Vila Mariana. Ah, mulata destaque. Cabeleira altíssima, saiu nas nuvens. Nossa, imagina, ah, quem tava lá. Soube até que se tivesse qualquer desastre ali pela redondeza, São Paulo ia virar uma mera pauliceia desabitada de vida inteligente. É isso mesmo, Maurício? Não sei, foi? Vem cá, a gente precisa anunciar esse disco aqui ao fundo? Não, né? Agora, é uma boa participação da nossa torcida no programa futuro fazer essa perguntinha. Quais os discos que juntaram os guitarristas mais cascudos? A mesma gravação, na mesma hora ali, né? O David Bowie, aqui ao fundo, conseguiu juntar Steve Ray Vaughan, mamãezinha só solando, e o Nile Rodgers fazendo o clima, utilizando a guitarra... As bases, né? É, exatamente. E fazendo o floreio, né? Ó, isso é ele, ó. É uma boa diversão para um final de semana... É. Yuri, aguçado, tem, né? Tem uma vinhetinha aí pra gente lembrar que disco é esse, porque tem gente que não se tocou ainda, cara. Qualquer uma, pode ser assim, sangue frio mesmo. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também aí. Estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Salve o reverendo, né? Amém, amém. Esse disco é esse aqui, ó. Caraca. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite. Rapaz, e com essa música ao fundo, vamos informar que mais adiante passaremos as informações de como nós vamos comemorar os 5 anos do Ronquinho, o lançamento do compacto. E a garganta já tá seca. E outras surpresinhas mais. Let's Dance ao fundo. Pegue caneta e papel do bom. Lembrando que estamos ao vivo para os 4 cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH Belo Horizonte 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, oifm Ribeirão Preto 94.1, para onde a gente manda uma saudação mega especial. Tem uma tropa de choque muito, muito, muito cabeleira alta em Ribeirão Preto. Oi FM Ribeirão Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite com Geneton, Yuri e Alcir. Que meio campo, hein, cara? Alcir, Yuri e Geneton. Mãezinha do céu, cara. Que beleza, hein? Esse é um meio campo pra você decorar, Geneton. Ah, é aqueles... Hein? Eu sabia que um dia servia para alguma coisa aquilo, né? Realizei um sonho a semana passada aqui no programa, foi declamar o nome daqueles times de futebol que eu tenho desde os 12 anos de idade na minha cabeça. E nunca tinha tido a chance. É verdade. Se ainda existisse aqueles programas de televisão. Você lembra quando eu era criança, eu me lembrava, era o Jota Silvestre que apresentava. Memória, né? Puxa. Não, era o Céu é o Limite. Não era isso? O Céu é o Limite, eu acho, que alguém respondia uma pergunta e ele dizia absolutamente certo. É isso aí. Você poderia ser um cidadão exclusivo para times de futebol. Aí você falaria o time da UFM. Ah, sim, era. Podia pelo menos o meio campo está escalado. Em homenagem ao Botafogo, é que eu estou passando por um processo de triste, assim, que às vezes nem todo mundo entende, de virar casaco. Eu era Flamengo e estou virando Botafogo. Que beleza. Essa é a segunda boa notícia do programa. É, olha só, viu? Revelações. Eu vou explicar por quê. Na verdade, eu torço pelo Esporte Clube do Recife, que é rubro-negro. Que, aliás, você falou terça-feira passada. Então, quando a gente, por uma coincidência de cores, geralmente quem torce pelo Esporte chega aqui no Rio e torce pelo Flamengo. Mas eu sempre tive uma simpatia pelo Botafogo e descobri que o motivo talvez tenha sido na infância. Eu tinha um time de botão do Botafogo, que era Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci. Carlos, Roberto e Gerson. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Um timaço. E essa semana é excelente para você tornar essa virada de casaca definitiva, hein? Uma semana muito boa para você. Ronca, ronca. Oi, FM. Genetão, vamos ao primeiro áudio exclusivo que você trouxe pra gente com muita felicidade. O Ronca Ronca, a nossa audiência, vai se deparar com essas informações aqui. A gente vai fazer uma experiência aqui, que é ver um filme no rádio. Tomara que dê certo. Dá, né? Certo, sempre deu. Que é o seguinte, a gente está fazendo, como eu disse, editando esse capítulo extra do documentário Canções do Exílio, em que a gente traz as impressões de Caetano Veloso e Gilberto Gil sobre os shows que eles viram em Londres, de nomes assim históricos da música pop, né? Ou seja, Jimi Hendrix, John Lennon, Rolling Stones e Bob Dylan. Eles estavam exilados na Inglaterra, tinham saído do Brasil em 1969, e nesse período eles viram, tiveram a sorte de ver esses espetáculos, e o documentário registra qual foi o impacto que esses shows, essas apresentações tiveram sobre os dois, que são dois nomes importantes da música brasileira. Por exemplo, a gente começou o programa tocando o Jimi Hendrix tocando o hino britânico, e ele morreu 17 dias depois, né? Essa apresentação que Gilberto Gil e Caetano Veloso viram com outras pessoas, com outros brasileiros também, na Ilha de Wight, né, o festival, o Jimi Hendrix foi a última grande apresentação para um grande público do Jimi Hendrix. Ele morreu, foi encontrado morto 17 dias depois no hotel em Notting Hill, em Londres. Depois, na autópsia, se descobriu que ele tinha tomado remédio para pílulas para dormir, né, misturado com vinho. E foi uma morte, quer dizer, a causa oficial da morte é que ele morreu sufocado no próprio vômito, né? Você fica imaginando o Jimi Hendrix, se estivesse vivo hoje, estaria com 68 anos, ou seja, estaria provavelmente produzindo na idade. Um super guitarrista, né? E a impressão, o documentário, esse trechinho que a gente vai ouvir é um trecho em que os dois falam qual foi a impressão pessoal que eles tiveram sobre Jimi Hendrix. Eu e Caetano estivemos com ele nos bastidores, levados por Ayrton Moreira, que havia tocado com o Miles Davis uma hora antes, pouco antes, e Ayrton havia nos visto na plateia, né, no meio lá da multidão, e chamou a gente atrás do palco. Nós fomos, enfim, era o momento em que Hendrix estava se preparando para começar o show dele, já vestido com a roupa do show e tudo, e Ayrton nos apresentou a ele, nós oi, Jimmy, esse aqui são dois meninos do Brasil e tal, e nós ficamos conversando um pouquinho com ele, ele nos tratou muito bem. Aquela coisa de rápida, de bastidor. E eu me lembro bem quando ele pediu licença para, enfim, se aprontar para entrar no palco. E aí Caetano disse assim: puxa, ele parece um daqueles meninos de Santo Amaro. E o Jimi Hendrix eu vi assim, de perto. E esse show foi deslumbrante, porque eu achei o Hendrix, porque todas as fotografias do Hendrix que a gente conhecia aqui no Brasil apresentava um cara assim meio, parecia um bandido do gueto, meio soturno, e parecendo mais adulto do que ele me pareceu. Quando entrou no palco, ele estava com um negócio de salto alto, com um colan assim meio laranja que ia mudando de cor, com um decotão assim e umas franjas, um negócio meio assim, meio andrógeno, e ele mulatinho assim, e todos mascando chiclete o tempo todo, fazendo charme, assim. Tinha algo da coisa do Mick Jagger. Tinha uma gota disso que, em outro clima, em outro ambiente, outro estilo pessoal e tudo. Mas tinha muito mais disso do que se imaginaria vendo aquelas fotos, aquele homem zangado que a gente conhecia aqui. Thank you. conforme a apresentação desse show do Jimi Hendrix, ele é acompanhado por Billy Cox e Mitch Mitchell. Esse é o Hendrix na Ilha de Wight. 17 dias depois ele subia para bater papo com o Ken Yuri. Ali o Cartola ainda estava por aqui, né? A gente usa essa expressão sempre. Subiu para bater papo com o Jimi Hendrix e Cartola. Subiu para bater papo com ele próprio. Jogar um palitinho, né? Lembrando a quem está saindo da moita nesse exato instante. Estamos ao vivo até meia-noite. Com Geneton, Yuri e Alcir. Oh, yeah! E o Jumboteco, a nave especial e espacial do Ronca Ronca, como dizia o grande Lazzaroni, Sebastião Lazzaroni, uma lenda do futebol brasileiro, a nave do Ronca Ronca galgando parâmetros loucamente, globalizadamente. Olha que pressão, Geneton. Alô, Malval, acompanho vocês daqui de Curitiba, via web, recentemente procurando por vocês, achei o FM, que infelizmente não tem aqui em Curitiba. God save the internet. Lá vem ele. O negócio aqui saiu do prumo. É, arrebanhei mais algumas figuras de cabeleira altíssima que já mandaram para Facebook, Twitter e outras pendengas, perrengas, e assim estamos propagando o bom e velho Ronquinha. Estamos trabalhando e acompanhando agora, ao vivo, também pela internet, curtindo as histórias, olha a intimidade, do Genê. Aí realmente aí complica, viu? Rapaz, que coisa isso aqui em fundo, hein? Estamos trabalhando, Gamabá. Grande abraço para todo mundo. Se puder, mande um abraço para o Julian, Lucas e o Edi. Força por aí e, pelo amor de Deus, traga o programa para Curitiba. Parabéns pelos 5 anos e que venham muitos mais de altíssima qualidade. Edu Negro, diretamente de Curitiba, tá bom? Não? Tá faltando mesmo. Conheço alguns amigos em Curitiba. Um salve aí para os curitibanos, paranaenses de uma forma geral. Muita gente me fala, Maurício, que a UFM tinha que estar lá. Estamos perto, né, em Porto Alegre, mas em breve nossa missão vai aportar naquele local. E é legal que a gente já falou de Belo Horizonte, Curitiba, Teresópolis, Nova Zelândia. Isso é com quantos minutos de programa? Temos aqui 42 minutos de programa. Os e-mails que a gente conseguiu ler. E o interessante é que, mais adiante, nós vamos dar a bula da comemoração dos 5 anos com muito tempo de antecedência, para que a rapaziada de fora do Rio consiga vir. Consiga montar uma logística de transporte, plano de saúde, alimentação. Você sabe que eu tenho um bom know-how para isso, né? Logística é comigo. Sim, claro. Então, mais adiante, vamos fazer o seguinte: a gente vai para Bolívia daqui a 15 minutos, na volta a gente chega com a bula de comemoração dos 5 anos, lançamento compacto e outras surpresinhas para que a rapaziada exatamente monte esse plano muito louco, né, cara? E a ansiedade aumenta. É verdade. Geneton, Negozinho quer saber loucamente, realmente, da possibilidade, a data do lançamento do DVD. Porque as pessoas são, como o Yuri disse, né, muito angustiadas e nervosas. Né? Bom, a data não foi marcada ainda, mas assim que a gente souber quando sair o DVD vai sair, a gente promete, vai passar a informação para você. E o Ronca Ronca anunciará essa lenda do rádio. Em primeira mão. Anunciará, né, em primeira mão quando é que vai sair o DVD do Canções do Exílio. Mas o que há de certo por enquanto é que haverá uma reprise, provavelmente setembro, começo de outubro, dos 3 episódios já exibidos. E a primeira exibição desse episódio que a gente... Hoje a gente vai ouvir uns trechos aqui. É um capítulo especial sobre a relação deles com a música durante o exílio, é isso? Os outros 3 episódios a gente tratou exclusivamente do lado político e policial, vamos dizer assim. Houve a prisão dos dois aqui, a viagem para Londres, a convivência com os brasileiros, a decisão de voltar. E nesse a gente deixou de, propositadamente toda a parte musical de fora, ficou só um documento político, vamos dizer assim. E esse capítulo inédito a gente vai tratar somente de música, mas não somente da música que eles faziam. A gente vai fugir um pouquinho desse figurino. A gente tem Gilberto Gil e Caetano Veloso falando de Jimi Hendrix, John Lennon, Bob Dylan e... me esqueci o outro agora. Rolling Stones. Rolling Stones, é. Outra boa notícia é a chegada dessa fofa. Manja. Nossa. Chegando ao Brasa, em breve. Olha a sensualidade da mulher. Ronca, ronca. Aqui é Tony Platão, eu também tô ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, o mito. Sunrise, a many nights, five it up, and estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Recebendo pela segunda semana consecutiva, Geneton Moraes Neto. Geneton, a memória é muito fraca, mas eu tenho a impressão que nesses 5 anos de OFM... Você é o segundo, você é o primeiro convidado a participar de 2 programas seguidos. Não lembro, a nossa audiência, se outro tiver passado, outro impostor fez a mesma coisa que você, a nossa audiência vai comunicar em 1 minuto, mais ou menos. Mas que eu me lembre, assim, de participar do programa mesmo, talvez o Cassim tenha dado uma passada, mas de participar do programa 2 horas... consecutivamente, aliás, fato que nos honra e que ilumina a OFM e o Ronca Ronca ter você aqui. Durante a semana, a participação da nossa audiência foi muito positiva nesse sentido, de como as pessoas que gostam, sobretudo, de rádio, se sentiram incluídas e, né, envolvidas realmente pelo que você trouxe pra gente. Foi espetacular. Obrigado, é uma honra. Aliás, eu até anotei aqui, eu dei uma olhada no site do Ronca Ronca, eu vi as manifestações dos ouvintes. Eu queria agradecer ao Igor, Cláudia, Marcos Vilela, Alexandre Silva, Luiz Paulo, Anlene, Alexandre de Belo Horizonte, que usou uma expressão que eu achei muito boa. Ele disse, depois que ouviu a participação do programa, o Ronca Ronca da semana passada, foi desorientante. É isso aí. Eu fiquei satisfeito, consegui desorientar alguém. É isso aí, mas você está nessa nave, a nave é essa, orienta desorientando, sobretudo. Então, exatamente por tudo isso e muito mais, nós estamos ao vivo até meia-noite com o Geneton. Então participe do programa através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Yuri, vamos levantar a agendinha. Nós temos Hortinho, quinta-feira. Quinta-feira, aqui no Oi Futuro de Ipanema. Hortinho, quinta-feira. Coladinho no dia nosso 24, dia 24. Estúdio improvisado aqui num prédio onde estamos transmitindo o nosso programa, né? E no fim de semana, 25, 26 e 27, mais uma rodada do projeto Viva Voz, no Oi Futuro de Ipanema. Mesmo espaço com o Bruno Moraes. Paulista bom, bom de canto, bom de voz. Na programação da rádio. Na programação da rádio. Já estamos executando aí 2 canções do talentoso Bruno Moraes. Uma grande surpresa, Maurício. Primeira vez que eu assisti uma participação dele num show. Ganhei o disco e gosto muito. Geneton, voltando um pouquinho a fita... Ainda bem que o Nandão não tá aqui para dizer que essa voltada de fita é ridícula, né? Todo mundo acha ridícula. Mas o Nandão aqui, ele diz na lata. Pô, essa tua brincadeirinha... Eu diria exótica. Voltando a fita, então, um pouquinho para a situação do Japão. Sabe um micro detalhe que brotou alguns dias depois do terremoto, tsunami, isso aqui, babá? Quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia, alguns anos, foi muito noticiado que os animais todos vazaram. Lembra disso, Yuri? Lembro. Se eu tivesse lá... Mas teve essa história, né? Os bichinhos picaram a mula. Você teve alguma informação de que os bichinhos, os co-irmãos nipônicos, agiram da mesma forma? Corre, irmão. Porque depois começou a brotar um bichinho aqui, um bichinho ali, não teve negócio? Um cachorrinho? Foi. Porque tem esse negócio da sensibilidade. Rolou isso aqui na serra, né? Adote os Animais da Serra. Teve até uma campanha parecida por aqui. Eles conseguiram salvar a pele, né? Exatamente. Pô, mas já pensou, você vai lá na feira pra ver os animais? Tem cavalo, boi. Você, pô, vou levar isso como lá? Bom, se vai sair alguma coisa boa dessa tragédia toda, é só esse debate mundial que já começou sobre a energia atômica, né? Se vai, se vale a pena, se não vale, inclusive aqui no Brasil. Não vai haver ninguém, o Brasil não vai suspender o programa atômico, mas a discussão sobre a segurança voltou a nível mundial. Eu acho que um lado, já que aconteceu a tragédia, pelo menos teve esse lado bom, entre aspas, né, de despertar a consciência mundial para um problema. Você, quando você imagina que um país desenvolvido como o Japão, que domina inteiramente a tecnologia, construir... Claro que eles não imaginariam que ia acontecer um tsunami seguido, né, um terremoto seguido de um tsunami dessas proporções, mas, de qualquer maneira, a usina estava construída num local que se provou que era... inadequado. É, né? Não era 100% segura. Seguro. Então, aqui, isso aí acendeu uma luz amarela no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Acho que desse debate pode ser alguma coisa boa. E aquele detalhe que você levantou terça-feira passada, de como que o Japão, com todos esses problemas, construiu uma estrutura nuclear ali, na beira do precipício, vamos dizer assim, né? Eu acho, tomara, que aqui sempre existe aquela... Eu vi um especialista explicando que o problema aqui no Brasil, claro, não vai acontecer isso, porque as usinas atômicas aqui foram construídas para resistir a ondas de até 6 metros. Então, só se houvesse realmente um apocalipse aqui, né? Mas 6 metros, o Yuri pega o moribug dele aqui. Eu era bodyboard. E tira onda, onda. Não, mas 6 metros na usina, eu digo. Até que chegando. Chegando lá. Na usina. Ondas de claro, que existem ondas maiores do que isso, né? Mas chegando à usina, então é uma situação quase inimaginável. Mas o problema lá, que se um dia acontecesse alguma coisa aqui, o problema maior seria de como tirar a população, né? Eu vi que aquelas rodovias ali, que quando chove, a gente já enfrenta problemas ali para sair. Imagina numa situação dessa de emergência. Mas eu acho que o debate sobre a conveniência ou não de continuar com as usinas atômicas vai trazer uma luz no bom sentido para o Brasil. Por falar em luz, quando eu estava vindo para cá com a ponta de informação que mais trabalha para a UFM e para o Ronca Ronca, que são os taxistas, em todas as cidades, eles divulgam o som da UFM do Ronca Ronca de uma maneira muito positiva. E a gente fala há 5 anos de como que essa relação nossa com a turma da praça é forte e está bem amarrada. Aí o caboclinho vinha com uma televisão dentro do carro, estava começando o Jornal Nacional. E uma das primeiras matérias foi exatamente sobre um engarrafamento gigante que, nesse exato instante, está acontecendo na cidade de São Paulo. E a matéria era sobre isso, o descontrole total da frota atual. Tinha um ônibus do lado, assim, o cara parecia que estava num autódromo. Então, e o som baixinho ali, mas é possível que a frota de São Paulo seja de 7 milhões de carros? Acho que foi o que eu vi no Jornal Nacional de hoje. Mas 7 milhões de carros é mais do que a Índia tem de gente, cara. E agora, com a economia a favor, então, né, a ambição de ter um automóvel aumenta, claro, né? E eu acho que, mas aí há um problema engraçado, que apareceu um técnico dizendo que a única solução para São Paulo para esse problema de transporte é investir talvez até bilhões, né, em construção de outras linhas de metrô e trem. Aí ele disse, o problema é que para você abrir um metrô, você gasta pelo menos 5 anos. Mas sabe que eu nem acho muito isso. Se você pensar assim como investimento, 5 anos não é nada historicamente, né? Você abrir o metrô, eu acho que vale a pena. Se você pegar a referência de Copa do Mundo, já vai começar uma outra Copa do Mundo aí. A outra mão acabou. É uma Copa e um ano a mais para você fazer o metrô. Então não é tanto. Tranquilo. Rapidinho. Quantos minutos para Bolívia, você? Zerado? Tá na hora. Então dá um apertete aí, por favor. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Com esse clássico absoluto do Ronca Ronca e do Kinks ao fundo, vamos à bula não completa ainda, porque algumas surpresas chegarão ao longo dos próximos dias. Au! Mas o essencial já está devidamente definido. Temos Ronca data? Ronca... Hein? Temos data já? Temos data, local. Opa! E com muita antecedência para essa nossa audiência de fora do Rio montar a logística. Essa parte fica lá em casa. A comemoração pelo nosso 5º aniversário na Oi FM e para o lançamento do compacto em vinil, tiragem muito limitada, de grátis. É um compacto promocional, um investimento do Oi Música em cima dessa história que o Ronca Ronca criou aqui na Oi FM. Então, um compacto gravado em 4 sessões inesquecíveis, 2 no Rio e 2 em São Paulo, as duas do Rio, do Amor e Otinho, em São Paulo. Otinho é o Otto. Tem o Otto aí? Logo pra esquentar esse negócio lá dentro. Lá vai. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. No Rio, Otto e do Amor. Em São Paulo, Cidadão Instigado e Tulipa. Devidamente gravados ao vivo nessas sessões. Então, será o lançamento desse compacto. Como eu disse, é um mimo, uma celebração da música que a UFM colocou no ar em 2010, sobretudo porque essas gravações foram feitas ano passado. Então, a tiragem é limitada e, como eu disse, será passado às mãos da nossa audiência. Quando? Dia 29 de abril. Tá perto? Mais ou menos. Tem mais de um mês. Hoje é dia 22 de março. Então, tem tempo para montar a logística toda da rapaziada, sobretudo de fora do Rio de Janeiro. Opa! Então, dia 29 de abril, sexta-feira. Onde? Onde? Cordão, como eu falo, do Bola Preta. Mas o certo é cordão da Bola Preta, no centro da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Não é carnaval. Não é carnaval, mas é a instituição carnavalesca, que ali se localiza na Rua da Relação, quase esquina com Lavradio, no coração do Rio de Janeiro. Conheço, muito bom. Dia 29 de abril, sexta-feira, no cordão da Bola Preta. Lançamento do disco, festa comemorativa dos 5 anos do Ronca Ronca na UFM. No palco estará uma das atrações desse compacto, o Do Amor. Nossos amigos de longa data já estiveram aqui várias vezes. Marcelo Calado e sua turma. Marcelo talvez seja o recordista de presença no Ronca Ronca. Então, e outras surpresas chegarão. Ao longo dos próximos dias nós vamos passar as informações. Tem uma vinhetinha aí, por favor. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Tem que chamar ele pra ir. Obrigado, Anatão. Então, a bula é essa, anote. O Vilardo fala bem, Ronca Ronca é pra você ouvir com caneta e papel do bom. Então, anote. Dia 29 de abril, sexta-feira, cordão da Bola Preta, do Amor no Palco, lançamento do compacto, festa de 5 anos. Pontinho, pontinho, pontinho, que vem mais coisa por aí. E como hoje, a gente disse no início do programa, é realmente a edição do Ronca Ronca que celebra o nascimento da criança, que ele nasceu dia 21 de março de 2006, nós vamos abrir as portas para a primeira promoção com ingressos para a festa comemorativa dos 5 anos, Compacto do Amor, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Deixa eu mandar um e-mail para minha mãe aqui, para ela participar. Eu quero que ela venha. Então vamos escancarar logo na primeira promoção para a festa dia 29 de abril. Nós temos 5 ingressos duplos a quem participar a partir de agora pelo roncaronca@oifm.com.br, dizendo de uma maneira muito sucinta o que você mais gostou do programa nesses 5 anos. Rápido, pode ser uma palavra, o que você mais gostou do Ronca Ronca nesses 5 anos, do dia 21 de março de 2006 até hoje, o que mais machucou de uma maneira linda o seu coração? Mande para roncaronca@oifm.com.br. Vamos pensar os 5 primeiros garantidos na comemoração. Ronca, ronca, é fundamental na vida do sujeito. É isso, cara, é o programa perfeito pra mim, todos os tempos. Quem fala é o João Barone dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando aqui. Ronca Ronca é um referencial dos melhores, né, da música no rádio. Então, é isso. Ronca Ronca forever. Os Rolling Stones foram o maior impacto para mim durante minha estadia em Londres. Porque eu, naturalmente, a gente gostava dos Rolling Stones aqui no Brasil. Mas os Beatles eram muito mais conhecidos e muito mais amados por nós. E serviu muito mais de exemplo para muitas coisas que a gente queria fazer do que os Rolling Stones. Naturalmente, eu sabia, Rolling Stones e tal. Satisfaction era uma grande canção, inegavelmente, eu conhecia. Mas não tinha aquela paixão pelos Rolling Stones que eu tinha pelos Beatles. Mas aí fui ver o show deles no Lyceum e depois na Roundhouse. Eu vi 2 shows dos Rolling Stones e fiquei maravilhado, mas era tudo, porque o Mick Jagger naquela altura era uma coisa assim deslumbrante no palco. Era realmente dionisíaco, entendeu? Aquilo era todo mundo. E você não sentia assim, tem um cara que sabe fazer, está no palco apresentando a nós outros que não sabemos. Não era essa a relação. Era uma impressão de assim, o que de mais importante acontece conosco neste momento está se mostrando através desse cara que está aí. Mas é assim, não, entendeu? É, realmente a relação palco-plateia se desfazia. Era uma experiência dionisíaca verdadeira. Jovem, né? Com lábio grosso, com um corpo um pouco desproporcional. Ele tem um tronco bonito, forte, e as pernas muito fracas, as pernas fininhas, assim. Então, e a orelha um pouco assim. Havia algo também meio quase sobrenatural, assim, um pouquinho diabólica, mas um pouquinho. Ele era, parecia um fauno, né? É verdade. E tudo, mas tudo isso bastaria, mas não bastaria se fosse alguém que tivesse esses elementos, estivesse mostrando. Não, você, na verdade, isso você ia tomando consciência disso por causa da entrada, já, aquele som da guitarra do Keith Richards e o próprio jeito do Keith Richards, entendeu? Que, diferentemente do Mick Jagger, que entrava como uma prima dona, assim, o Keith Richards entrava como aquele botina suja, meio parecendo fodido assim. E aí vinha aquele. Aquilo enchia e dava aquela desmoralizada nos sons limpos de toda a história da música. Alô, alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. Essa aqui ao fundo é uma outra boa participação pra gente cobrar da audiência. Quais as músicas com os primeiros segundos mais descacetados sobre a face da terra? Olha isso aqui, amigo. Vou voltar, hein? Mamãezinha do céu, cara. Ronca, ronca. Nós ouvimos com absoluta exclusividade da UFM do Ronca Ronca o áudio, que ainda está sendo editado, né, Jonathan? E mixado com as músicas que eles estão usando de fundo. Do documentário. Né? Deu certo a experiência de a gente fazer ouvir, deu. Ouvir filme no rádio, né? É isso aí. Eu gostei. Moral, moral. Passou. Tô começando a desconfiar que eu posso fazer um filme sem imagem. Passou até o pipoqueiro aqui, cara. Repetindo a promoção em comemoração aos 5 anos do Ronca Ronca, mais o lançamento do compacto, com 4 gravações mega exclusivas de grátis, que nós vamos passar as mãos da nossa audiência, da nossa torcida, no dia 29 de abril. Nós temos 5 ingressos duplos para essa festa, Ronca Ronca, no cordão da Bola Preta, no centro da cidade de São Sebastião, quase esquina com Lavradio, onde a cabeleira permanentemente está elevada. Então, dia 29 de abril, Ronca Ronca, no Bola Preta, com Do Amor no palco. Vai tremer. E outras surpresas que vão chegar e a gente vai passar nas próximas semanas. Hoje é dia 22, a festa é dia 29 de abril. Nós temos os primeiros 5 ingressos duplos para a nossa torcida, para quem responder o que você mais gostou do Ronca Ronca nesses 5 anos de vida na Oi FM. Mande a sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Rapaz, eles viram os Stones juntos, o Gil e o Sol Caetano? Não, Sol Caetano. Cara, ele viu os Stones no Lyceum, cara, que é um pouco maior que essa sala onde nós estamos. Você foi ao Lyceum? Uma vez lá. Um lugar muito bacana, espetacular mesmo, onde as maiores bandas do planeta tocaram. E foi uma descoberta para ele, né, como ele disse, porque eles eram mais apaixonados pelos Beatles do que pelos Rolling Stones, então essa experiência de vê-los ao vivo e num lugar como aquele foi muito marcante, especialmente para o Caetano Veloso. O Gilberto Gil diz em outro trecho do documentário que talvez o que tenha mais marcado nesses espetáculos que ele viu foi o do Bob Dylan, na Ilha de White, que ele tinha, foi uma das primeiras aparições que o Bob Dylan fez depois do famoso acidente de moto que ele sofreu, então havia uma expectativa grande em torno de como ele apareceria ali, então foi até um anticlímax, porque ele parece que estava meio travado, segundo a lembrança que os dois tinham desse espetáculo, mas Gilberto Gil diz que o impacto foi maior ver Bob Dylan naquela época e naquelas circunstâncias do que Jimi Hendrix, que era um super ídolo, né, pro Gilberto Gil, e o próprio John Lennon. E esse acidente que você fala do Bob Dylan, dizem que aconteceu, como dizem que não aconteceu também. É engraçado, eu estava lendo outro dia um texto sobre ele, sobre essa época aí, parece que ele não chegou nem a ser atendido no hospital. Você virou aquela lenda também, né? Se aconteceu, não, de qualquer maneira entrou para a história do rock como um acidente que tirou Bob Dylan de circulação. Porque talvez só um acidente desse grave, né? Como a coisa foi pintada, não tinha internet, não tinha Twitter, tinha Facebook, não tinha a televisão chegando ali ao vivo para transmitir. Então o que o Bob Dylan queria era sossego. Então, ele é desses, né? Ele é desses. Ele queria sossego, botou lá uma Caloi 10 quebrada na estrada, ó, me arrebentei aqui, porra, tô passando muito mal, vou ficar um ano fora de atividade. E aí voltou nessa apresentação da Ilha de White. E é engraçado que ele houve muitos apelos para que ele se apresentasse no festival de Woodstock, que foi feito um ano antes, né, exatamente, do que o festival da Ilha de White, e o Bob Dylan se recusou a participar do festival de Woodstock. Ele estava irritado com aquela presença de hippies, ele morava perto, inclusive, de Woodstock, né? Ele estava meio irritado com aquela presença de... Meio é bondade sua, né? Porque ele dava tiro em cima dos caras. Os hippies rondando a propriedade do Bob Dylan. Então, ele sempre recusou um pouco esse, né, esse lado do estrelato. E ele simplesmente não participou do festival de Woodstock. With a suitcase in my hand. Yeah, I followed out to the station with a suitcase in my hand. Oh, it's hard to tell, it's hard to tell. When the train come into station, I look to end. Freestyle? Hoje? Sem problema. Como era esse show? Era muito amadorístico. Uma coisa que eu sentia frequentemente vendo apresentações de grandes nomes em Londres, nesse caso ficou mais intensificado. Que era uma impressão assim de de coisa vulnerável, de coisa... como as coisas reais são em qualquer lugar. Porque vistas de muito longe, essas coisas pareciam assim, que já eram essencialmente perfeitas ou potentes, ou... entendeu? Há um certo sonho provinciano ou subdesenvolvido de que o que é realizado nos centros e no lugar desenvolvido é essencialmente já bom e de bom acabamento, e que tudo dá certo, e que é incrível. E as coisas não são assim quando você as vê de perto, né? Muitas coisas são incríveis, né? Resultam maravilhosas, alguns momentos de alguns espetáculos são incríveis, mas a vulnerabilidade da realidade, você chega perto, você encontra. Então esse show do John Lennon era muito isso, era porque era um show muito menos profissional que esses outros que eu vi, que eram shows de apresentação mesmo de bandas que estavam, como é que se diz, em atividade. O John Lennon não tinha reunido uns amigos, e ele com o Yoko, era um negócio... quase que um comício, assim. O fato de encontrá-los, ele, Jorge e Clapton, então, todos eles, de uma certa forma, despidos né, dos mantos sagrados, foi também impactante no outro sentido, no sentido de um anticlímax e... e de uma... Não era decepção, mas enfim, mas um anticlímax. Era uma coisa dizendo assim, puxa, esses caras, olha, eles são gente comum mesmo, estão aí, enfim, brincando de ser gente. Quem chegou agora ao FM, ao Ronca Ronca, nós estamos com o Geneton Moraes Neto até meia-noite, assim como terça-feira passada, onde ele hoje está iluminando essa edição do Ronca Ronca, mostrando esses depoimentos exclusivos de Caetano e Gil sobre o exílio. Basicamente hoje, a parte musical, a relação deles com esses nomes importantes que fizeram... Anybody speak English? Como é que você chama? Capiche? Ah, sorry, mind of the hit, né? Live PA. From Australia. Live PA by Yuri Almeida. Então esses são os depoimentos que estão sendo editados para a finalização do documentário com o Geneton. Em outro trecho do depoimento, até complementando o que o Gilberto estava dizendo, ele até disse que teve ali um sentimento, foi justamente esse show que eles viram de John Lennon, esse show despojado, que desmistificou até um pouco a figura de John Lennon para os dois, né? Você vê num palco George Harrison, John Lennon e Eric Clapton tocando como se fosse numa reunião de amigos, num teatro que não estava nem lotado, incrivelmente. Isso desmistificou um pouco a imagem idealizada que eles, como qualquer brasileiro, eu diria, na época, né? E ainda mais naquele tempo em que havia uma distância, esses nomes eram inacessíveis aqui no Brasil. Eles tiveram uma outra imagem, essa experiência humanizou a imagem do John Lennon. E ele diz que coincidiu justamente logo depois foi lançado o disco do John Lennon, em que o Caetano Veloso cita como um dos mais, que ele considera um dos mais brilhantes da história da música pop, o disco em que John Lennon canta Mother, God, uhum, né? Em que ele escreveu a famosa frase, o sonho acabou. Tem aí aquele CD que você trouxe? Ah, aqui tem uma versão. Interpretação. Passa aí, Yuri, por favor. E eu acho que nessa música Mother aí que John Lennon consegue resumir... Não, não, não diz o nome do intérprete que vai entrar aqui, não, para ser surpresa. Engraçado é que eu acho que essa letra é uma obra-prima em matéria de concisão, né? Porque o John Lennon conseguiu resumir em duas frases o que Freud precisaria, talvez, de 10 volumes para escrever. Ele resume todos os traumas que ele sentiu e naquela frase ele fala: mãe, não vá embora, pai, volte para casa. Foi o resumo da vida de John Lennon, foi isso, os traumas que ele teve nessa música e que foi nesse disco, né, que ele lançou no final, eu acho que em 1970, logo depois desse show que eles viram. E o Gilberto Gil disse que sentia ali um pouco um clima, pela primeira vez, um clima de fim de época. Era o fim dos Beatles, era o John Lennon decretando e saindo um pouco de cena já, né, preferindo o recolhimento e tal. E isso é engraçado, essa sensação de vazio, A gente comentou aqui, eu até evitei um pouco falar, eu acho que eu falei demais no último programa. Não. A gente, eu exagerei na dose, eu estava vendo um programa musical, eu falei demais. Aqui parecia, vamos lá, que eu fiz até, parecia que eu estava fazendo um discurso falando da famosa conspiração mundial da mediocridade. Sim, mas isso... Mas eu queria repetir que continuo achando que existe essa sensação de vazio, né, que eles sentiram naquela época. Eu acho que a gente sente um pouco hoje também. Essa sensação de que há uma conspiração mundial da mediocridade em marcha. Mas esse seu discurso brilhante, inclusive, de terça-feira passada, foi o que mais reverberou na audiência. É, bom. Então, se você eu tiver... achei que tinha exagerado na dose um não, pouco. E... Aí eu preferia, já que eu me lembro daqueles programas de rádio que as pessoas ficam recitando poemas e tal. Então eu digo, olha, melhor, só tem uma solução para a pessoa... Esse estudante que disse que ficou desorientado, eu achei muito bom aquilo de no dia seguinte, quando foi para aula, reverberando na cabeça dele o ronca-ronca. Eu acho que hoje, como eu diria para ele, para não existe outra saída, a não ser você investir em você mesmo, né? Hoje todo mundo é produtor de conteúdo, então invista no conteúdo seu. Vai, compra um livro, em vez de na banca de revista a gente ficar naquele desfile de jornalismo endocrinológico, né? Ensinando você a emagrecer ou engordar. Você vai, compra um poema de Mayakovsky, que eu acho que vai, pode mudar a sua cabeça, a sua vida. Eu estava aqui com folheando um livro, que é esse poema belíssimo do Mayakovsky, que é um poeta russo, né? Que ele dizia aqui, ó: perdidos em disputas monótonas, buscamos o sentido secreto, quando um clamor sacode os objetos, dai-nos novas formas. Não há mais tolos boquiabertos esperando a palavra do mestre. Dai-nos, camaradas, uma arte nova, nova, que arranque a república da escória. Acho que é isso. É, Geneton, aproveitando o seu discurso que ilumina a UFM e o Ronca Ronca de Porto Alegre e Recife nesse exato instante, a gente já falou do Flávio Cavalcante, foi dele? Você vai lá recitar... O Jota Silvestre, eu me lembro quando era criança, via. Já falamos do Obama, já falamos dos bichinhos que se mandaram antes do tsunami... Já falamos que você virou casaca, você é o mais novo botafoguense. Mais novo, né? Eu já era um pouco antes. Né? É, então, mas hoje é uma semana muito importante, por isso que eu disse. Ah, você sim, tem essa paixão está grudada mesmo, depois de domingo, né? Enfim, então você acabou de passar pela Rússia de uma forma poética. Falamos de cultura, de internet... de abrir novos caminhos à base de canivete, um assunto que eu estou literalmente boiando, como em 98% deles, é a história da conterrânea do Yuri, a nossa deusa Maria Bethânia, com a história da Ruanê, desse blog. Eu confesso a você que eu ouço os comentários, não li nada em jornal, mesmo nos botequins, na pastelaria, que o Yuri... gosta de chegar, tomar um caldo de cana. Mas você poderia, mais uma vez, iluminar em frequência modulada os nossos tímpanos, dizendo o que, que é isso? Bom, o que aconteceu foi... Eu também não trabalhei, né, na cobertura desse caso. Como eu disse, estou de férias, só trabalhando no Ronca Ronca. Há duas full semanas. Full time. Dando expediente aqui no Ronca Ronca. Mas o seguinte, o debate todo que aconteceu foi o seguinte, que é aliás, o Ricardo Noblat publicou um artigo no Globo ontem, interessante, sobre esse assunto, dizendo que vai haver uma gritaria generalizada aí dos artistas e produtores, porque o governo está pensando em rever esse processo de lei de incentivo da cultura, né? Aí você entra no velho debate, que é o seguinte. Eu digo, numa situação ideal, talvez, a arte ou a cultura poderia se sujeitar às leis do mercado, né? Tipo, você faz um disco, eu sou Aliás, como vocês acabaram de ver, talvez seja o pior recitador de poesia do mundo. Então, se eu lançar um disco de... Ninguém vai comprar esse disco, provavelmente, eu recitando poesia. Então, acabou, é o prejuízo, vou embora. É a lei do mercado. Se eu fizer uma coisa que as pessoas se interessem e vá... Sim. E seja... A lei, é assim que o mercado existe. Claro que há milhões de exceções aí. Você pode imaginar que se não houvesse incentivo... Em algum, né, algumas coisas interessantes não teriam aparecido. Mas o grande debate que existe é o seguinte: o governo deve ou não abrir mão de um dinheiro que é de imposto, né, que é um dinheiro, claro, que seria pago pelas empresas como imposto, para financiar a cultura. Projetos, é. E o que chamou a atenção nesse caso aí foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo dizendo que havia um projeto que deram a abertura de um site ou de um blog da Maria Bethânia, em que ela recitaria um poema por dia, né, durante um ano. E o custo lá no orçamento parece que estava em 1 milhão e pouco. Então esse foi o grande debate, furou, a grande polêmica que aconteceu foi sobre isso. Agora eu acho que do jeito que o tsunami no Japão provocou o debate sobre a viabilidade ou não da energia atômica, eu acho que essa matéria que começou na Folha de São Paulo sobre o custo de um blog... vai também ter um efeito bom na cultura brasileira, que é justamente rediscutir essa coisa. Eu sou... Aí é uma opinião bem pessoal mesmo, mas sabe? É isso que a gente quer mesmo, cara. Não, eu digo, aí é uma coisa minha, assim, eu não chego a ser um produtor de cultura, eu sou um jornalista, estou fazendo esse documentário aí sobre Canções do Exílio, mas foi zero de dinheiro público. A gente fez um amigo meio na guerrilha. Eu acho que hoje a gente está vivendo... Tem que tirar proveito disso. A gente está, claro, vivendo uma época em que a internet... Você abre, se eu quiser abrir uma conta aqui no, né, um site ou um blog meu, daqui a 10 minutos eu estou falando para a China, se quiser, eu e o resto da humanidade, né? Então eu acho que a gente deve tirar proveito dessas coisas e a gente não pode fazer de conta que não existem essas facilidades. A gente está no meio de uma revolução, em vez de ficar assustado com isso, eu diria que eu sou totalmente a favor de que todo mundo tome o espaço na internet, foi ocupação de terreno, né? E eu acho que esses velhos, o velho modelo, assim, os velhos modelos de financiamento vão ser virados de cabeça para baixo, assim como o jornalismo hoje está virado de cabeça para baixo também, está passando por um processo radical. Nós estamos no meio de uma revolução, literalmente. E eu tomara que... Eu tenho certeza que o resultado vai ser bom. Nessas 2 horas, mais uma vez históricas, com a participação do Geneton Moraes Neto com a gente, ao vivo. Geneton, você já praticamente deu uma solução, entre aspas, para o trânsito em São Paulo, para a fuga dos bichinhos quando o tsunami chegar, para a situação da cultura / governo no entendimento, e chega uma mensagem aqui para que você também ilumine. E a Líbia, Geneton? A Líbia, o grande problema, até fica parecendo até que eu entendo de tudo aqui, pelo amor de Deus, não é não, mas eu, obviamente, estou vendo para que lado o vento está soprando. Eu acho que o grande, eu fiquei lembrando, a gente estava até comentando aqui rapidamente antes da gravação do programa, eu me lembrei nessa, quando eu vi esse, o grande problema dos Estados Unidos é o seguinte: eles devem ou não se envolver num terceiro conflito, né? Externo. Há 10 anos os Estados Unidos tiveram que intervir no Afeganistão, até compreensivelmente, porque lá era a base do Bin Laden, né? Uma base terrorista. Então houve aquela resposta imediata dos Estados Unidos. Depois, a intervenção no Iraque, mal explicada até hoje. E agora não são só os Estados Unidos, é uma coalizão, mas para todos os efeitos, até para o Obama, inclusive, está passando o comando, entre aspas, dessa operação para a França, né? O Nicolas Sarkozy é que está tomando a frente disso. Mas eu acho que o grande debate hoje lá que existe nos Estados Unidos, é só ver nos jornais, na imprensa americana, é sobre a conveniência ou não desse terceiro envolvimento. Aí eu me lembrei de uma história aí, puxando pro lado pessoal, tive uma chance de entrevistar, aliás, quem tiver interessado nesse assunto, saiu num livro chamado Dossiê História, encontrava aí nas livrarias virtuais e tal. Tá lá a íntegra da entrevista do jornalista que mais tempo passou com Bin Laden. Então eu procurei, ele vive em Londres. Eu fui lá e tive a curiosidade, obviamente, de saber, além das impressões pessoais, o que é que ele ouviu de Bin Laden. E eu me lembrei hoje, justamente quando eu vi esse debate sobre a Líbia, os Estados Unidos devem se envolver ou não, ele disse o seguinte, que depois dessa conversa, ele passou 2 dias lá nas cavernas do Afeganistão com Bin Laden. Ele conta até uma história que é meio engraçada. Ele disse que a Al-Qaeda foi que chamou, isso foi antes dos atentados do 11 de setembro, a Al-Qaeda é que o chamou para fazer essa entrevista com Bin Laden. Bin Laden queria falar, então ele disse que foi um rapaz que dirigiu o carro, era quase um menino, e ele subiu numa estrada lá de barro, completamente precária, tinha pedras caindo, e ele pediu pro motorista, disse, olha, isso em direção ao encontro com Bin Laden. Ele disse, olha, diminui um pouco a velocidade. Aí o motorista disse, não se preocupe não, se acontecer alguma coisa, você vai ver Alá. Ele disse, não, mas eu não quero ver Alá agora, eu prefiro esperar um pouco. E chegou, e na conversa com Bin Laden, com uma curiosidade, é o seguinte, o Bin Laden não deixou que ele gravasse de jeito nenhum a conversa. Então ele falou que teve que anotar cada palavra, e ele perguntou aos assessores do Bin Laden, por que esse temor diante do gravador? Não é... Ele disse o seguinte, que a impressão que ele teve é que o Bin Laden era tão vaidoso e tão preocupado com a possibilidade de cometer um erro, que ele não queria que, se ele citasse uma passagem do Alcorão, se cometesse algum engano, ele não queria que as palavras ficassem registradas numa gravação. Então, esse jornalista anotou cada palavra, publicou um livro sobre esse encontro. E, em resumo, para não me estender demais, ele disse o seguinte, a certa altura o Bin Laden disse, olha, eu não vou conseguir derrotar os Estados Unidos lá dentro, mas se eu conseguir atraí-los para o meu território, eu vou ficar satisfeito. E até esse jornalista cometeu uma ironia, dizendo que ele deve estar muito satisfeito com o Bush, porque, o Bin Laden, claro, porque conseguiu o que queria, né? Ele conseguiu atrair, no caso do Iraque, atrair os Estados Unidos. E ele contou, para quem gosta de acompanhar a política, isso foi ouvido da viva voz do Bin Laden, os dois motivos principais porque ele guardou tanto ódio dos Estados Unidos. Primeiro, ele disse que se sentiu abandonado porque ele tinha lutado para expulsar os soviéticos do Afeganistão. Os Estados Unidos apoiaram, inclusive, o Bin Laden nessa época, né? Quer dizer, o Bin Laden era um dos combatentes lá. E ele disse que depois que a União Soviética foi... os soldados soviéticos tiveram que abandonar o Afeganistão, eles se sentiram abandonados pelos Estados Unidos como se fosse um lenço de papel descartável. Ele até disse que ele usou essa imagem do Bin Laden. Eles deixaram... abandonaram como se fosse um lenço de papel descartável. E depois ele disse a esse jornalista que se sentiu ultrajado pelo fato de que tropas americanas pisaram no solo que ele considera sagrado da Arábia Saudita durante a Primeira Guerra do Golfo. Então esses dois motivos, junto com a política externa americana, foi que alimentaram esse ódio do Bin Laden. E agora, justamente esse caso da Líbia está lembrando isso, né? A tática de atrair os Estados Unidos para combater fora. Alô, Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Que coisa de doido esse disco, né, cara? Let It Bleed, produção do Jimmy Miller, que recentemente nós comentamos aqui, produziu talvez os 5 principais discos dos Stones na virada dos 60 para os 70, foi até Exile, e produziu o Primal Scream, o Screamadelica. Moving On Up é a produção, não é à toa que é igualzinho aos Stones. É. Confere? Procede? Claro. Os Stones ao fundo, lembrar a primeira promoção visando a efeméride de 5 anos do Ronca Ronca, comemoração frenética de 5 anos do Ronca Ronca no UFM, mas a distribuição provavelmente nessa festa do dia 29 de abril, os compactos todos estarão nas ruas. Não vou guardar não, meu amigo. Posso levar um Yuri de reserva, caso eu não consiga garantir o meu? Sim, claro. Então, 29 de abril no Cordão da Bola Preta, na Rua da Relação, quase esquina com Lavradio, no centro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. O lugar é fantástico, Maurício. 29 de abril, sexta-feira, comemoração dos 5 anos do Ronca Ronca na UFM, mais a distribuição do compacto e a presença do Amor no palco do Bola. E outras surpresas chegarão até a semana antes da festa. Muita coisa vai chegar em cima da hora mesmo. Então hoje, dia 22, nós começamos a distribuir os ingressos para a nossa audiência. Nós temos 5 ingressos duplos. Caso você tenha saído de trás da moita right now, basta você dizer o que você mais gostou nesses 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Mande sua participação rápida, sucinta no caso, não rápida, e rápida também, para roncaronca@ofm.com.br. Ronca Ronca UFM. Tipo, o Raul Fiore, ele dá uma... faz uma participação bacana. Ele diz: o que mais me encanta é o fato que toda terça-feira não é só mais uma terça-feira. Uau! Daqui do Rio? Outra informação interessante para os interessados, na festa dia 29 de abril. No site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, tem uma área de cadastro. Todas as informações e promoções que a gente vier a fazer aqui no programa e no site, a turma cadastrada vai saber primeiro. Recentemente eu passei essa bula no site. Tem um cadastro ali. Claro. Fácil, só botar o nome completo e o e-mail. Então, essa turma será primeiro informada sobre promoção, sobre surpresa, sobre, de repente, sei lá, os 20 primeiros que chegarem com a camisa do Bahia, seu clube, sim, ganham um compacto. Eu vou na festa com a camisa do Bahia. Sem nenhuma preocupação. Então, a área de cadastro no site do Ronca Ronca é muito importante para esse coipo a coipo, manja? Vocês, cadastrados, saberão primeiro. Muito bem, muito bem. Fazendo os pastelzinhos. Tá, fazendo os pastelzinhos. Tá. Ao chegar do interior, inocente, puro e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema, era minha distração. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu. Me ofereceu pipoca, eu aceitei e logo em troca eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos e depois de tal engano você quem me deixou. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos e foi tamanho desengano que o cinema incendiou. Fala, flautinha matadeira, mas é uma seresta desta não tem que resista. Lá, lá, li, li. Engano que o cinema

E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis, e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Geneton, por favor, anuncie a nossa audiência de Porto Alegre e Recife essa pérola aqui ao fundo, trazida por você. É uma gravação do Zé Cabaleiro, da música Madre de John Lennon. So I just got to tell you. Promoção no ar. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 8 minutos. Opa, como passa rápido, né, rapaz, esse negócio? Outra experiência mediúnica que brotou terça-feira passada com a sua primeira visita ao FM ao Ronca Ronca foi o fato de você não ter o hábito de realizar seu trabalho ao vivo. É, pouquíssimo. Isso é muito interessante, como que as pessoas, né, a audiência, quem está sintonizado na UFM, imaginam o profissional de imprensa, né? Ah, não, fazer rádio é mole, é tranquilo. Chega lá, liga o microfone. Não, não, aí só pra lenda viva como você. Pra mim, tá gravado, é complicado. Cara. Tá gravado você? Tá gravadinho? Tudo gravado, né? Obrigado. I just got to tell you. 8 minutos para a gente colocar a tampa na primeira promoção com ingressos para a festa de 29 de abril. Gente, pra Meirelles. Chove interessados na festa dia 29 de abril, com Do Amor no palco, distribuição do compacto. E a celebração pelos 5 anos do Ronquinha na Oi FM. E outras surpresas, como eu tenho dito, que aparecerão no caminho. Pessoal de fora do Rio, pode ficar lá em casa. Outra participação interessante do nosso ouvinte, Cláudio Henrique. Olá, amigos da Nave, aí vai a minha resposta. O que eu sempre gostei no Ronca Ronca foi nunca saber que músicas eu ia ouvir, nunca saber quem ia falar, nunca saber se alguém ia falar e sempre ficar satisfeito no final. Pra que mais? Que momento, hein, cara? Que beleza. É por aí que você pode colocar suas garrinhas e um ingresso duplo para dia 29 de abril. Diga o que você mais gostou desses 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Envie sua participação para roncaronca@ufm.com.br. E a informação do cadastro é muito importante. A área de cadastro no site do Ronca Ronca sempre saberá primeiro das promoções, das surpresas, de todos os acepipes que vão se conectar a essa desorientação do dia 29 de abril no Cordão da Bola Preta. A festa será no Cordão da Bola Preta. Dá. O oficial é dá, mas o próprio caboclinho dá bola, fala do bola. Do. Manja? Dá. Grande Paulão, aliás, um abraço para o Paulão. Agora eu não sei se eu falo dá ou do. Dá. Fomos longe hoje, né? A Líbia, ao tsunami, a Maria Bethânia, a política cultural do governo, o Obama, a nova casaca do Geneton, maravilhosa, alvinegra. A Recife. Por esse caminho, ele pode chegar até a botar um adereço nessa casaca alvinegra em pouco tempo, que nos encherá de felicidade. Mas, enfim, uma notícia triste. Demos a boa notícia do Nile Rodgers curado, a boa notícia da vinda de Sharon Jones ao Brasa. São Paulo, né? Acho que ela vai a outros lugares também. Eu sei que ela vai num festival em São Paulo. É um festival com outras atrações. É um festival jazzístico, inclusive, né? E vamos procurar saber. Agora aí, nós temos que lamentar a não vinda de Elvis Costello para promover o disco National Ransom. Problemas de agenda? Mas nós estamos aqui para divulgar o disco, né, cara? Opa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. I sat in the motel room of the doctor just before we were supposed to sing. He considered guarding this guardian wing, this black and clip misshapen thing, hobbling on from Clark Green, hung upside down and carrying, picking at the carrying of the fallen battalion thawing on the frozen mark. Blackbird in a crest no more. They fell down 4 and 20. Blood stained on the land of one and plenty. Now the raven standing at his shoulder, still with eyes of molten solder, dripping on a lacquer box, introducing keys to locks. 7 talents they were hidden, mysterious and some forbidden. Take the honey from the comb. Literalmente acabando o milho, acabando a pipoca. Faltando o quê? 3 minutos? 2 minutos? 2 minutos. Geneton, agradecer a nossa amiga, colega, lenda, inspiração, Liliane Ussin, que viabilizou o contato com o Geneton. E por isso o Geneton fez 2 edições seguidas do Ronca Ronca através desse meio campo espetacular da Liliane, com quem eu trabalhei na Rádio Fluminense. Geneton trabalhou anos na TV Globo. Enfim, Geneton, agradecer mais uma vez a sua presença. A Oi FM, o Ronca Ronca, como sempre, escancarados. No dia que você, numa terça-feira, quiser, não, eu preciso falar lá do Santa Cruz, do esporte, do Náutico, a situação do futebol em Pernambuco, ou então uma nova luz sobre a forma do governo se relacionar com a cultura, a cadeira é sua. Ninguém vai sentar aí, cara. Tem alguém que fica ali, não, né? Tem o nosso diretor, mas a diretoria foi bem ocupada, né? Lógico. É, o diretor não precisa cadeira, pô. Enfim, obrigado por mais uma visita sua. Ok, obrigado a vocês, foi uma honra ter participado. Em vez de dizer apenas boa noite, em um segundo eu queria dizer o seguinte, em homenagem à tropa do Ronca Ronca e a todos os dissidentes que não participam da famosa conspiração mundial da mediocridade, queria terminar com um verso rapidíssimo do grande poeta Walt Whitman. Ele dizia o seguinte: viva aqueles que levaram a pior e aqueles cujos navios de guerra afundaram no mar. Peraí que não deu tempo agora de entrar. Tem como repetir, não? Tem. Obrigado. Viva aqueles que levaram a pior e aqueles cujos navios de guerra afundaram no mar. E a todos os generais das estratégias perdidas, que foram todos heróis. Como foi devidamente anunciado, o Ronca Ronca e o FM sempre escancarados para Geneton chegar e iluminar os nossos ouvidos. Manda fazer um crachá para ele logo, é, né? É verdade. Passe livre. Já tá feito. Na saída, ele já leva o crachá de presente. Obrigado pela participação descabelada da nossa audiência. Terça-feira a gente volta com a edição saideira do mês de comemoração, dia 29 de março. E aí, até o dia 29 de abril, a gente vai passando a bula da nossa festa no Cordão da Bola Preta. Edição especial na próxima quinta, né? Direto de São Paulo. Próxima terça? Ah. Exatamente. Estamos exatamente fazendo as últimas costuras. Oba! Vamos dizer assim. Obrigado, Alcerro. Obrigado, Yuri. Terça-feira a gente volta. Não deixe de participar durante a semana. roncaronca@oifm.com.br. Beijinhos, Juca. Tchau. Oi FM apresentou Ronca Ronca.